Ônibus. Rádio Ônibus. Olá, amigos de todo o Brasil. Olá, amigos que estão na Argentina, no Uruguai, Paraguai, no Chile, na Alemanha, na Itália, em vários cantos do mundo que acompanham já descobrindo a primeira Rádio Ônibus do Brasil do mundo. Olá, amigos de São Paulo, Grande São Paulo, interior paulista. O nosso programa é um pouco mais triste hoje, muito mais triste, porque perdemos um companheiro, o senhor Moacir Morgon, a qual eu tinha grande esperança ainda de falar com ele novamente, de entrevistá-lo, de filmá-lo tocando sanfona. Não fazia tanto tempo assim que eu recebi uma mensagem no WhatsApp dele aqui, mensagem dele, com a voz dele, mandando um alô para mim aqui. Eu acho que tivesse sido uma despedida. Uma pena, é muito triste para todos os amigos, família, os sentimentos nossos a toda a família, aos seus colaboradores que têm e tiveram o Sr. Morgon como família mesmo, né? Hoje o nosso programa será especial a esse amigo que abriu a porta para a Rádio Ônibus, nos ajudou, nos ensinou, em suas conversas, a gente aprendia bastante, durante as entrevistas. E hoje você vai ter a oportunidade de, talvez de ouvir novamente, que nós já colocamos no ar, mas tem muita gente nova na programação que vai ouvir a história de um empresário do interior paulista, da Turismo Santa Rita de Cássia, que começou pequeno e com muito esforço, com muito trabalho, com muita seriedade, honestidade, foi crescendo e se tornou referência no interior paulista pelo que faz, empreendedor, e que agora, lá de cima, lá do céu, olha, com certeza vai olhar por todos nós aqui. E é uma pena, é muito triste, a gente sempre acredita, eu sempre acreditava que ia dar tudo certo e que a gente ia se encontrar de novo tão logo em São José do Rio Preto ou em outros locais. Vamos começar o programa hoje com algumas das minhas visitas lá em São José do Rio Preto. E foi através do amigo Adriano Rosendo que eu tive a honra e a alegria de conhecer a família Morgon, e precisamente o senhor Moacir Morgon. Foi através do Adriano que me apresentou, e que bom, né? Que a gente tem bons e grandes amigos, e Deus é muito bom que vai mostrando sempre pessoas importantes na nossa vida, e assim vai nos apresentando outras pessoas que tem a ver com a nossa índole, que tem a ver com a gente, com a fé. E foi assim no caso do Moacir Morgon também, a qual o Adriano Rosendo nos levou para conhecê-lo, para conhecer a família, e nós fomos muito, mas muito, muito bem recebidos lá, desde a primeira vez. Então você vai ouvir uma entrevista hoje, a primeira vez que eu estive lá, e depois voltei quando... Voltei outras vezes, mas uma das outras vezes foi quando chegou um ônibus novo da Comil, um DD, a qual ele estava recebendo o veículo, né? Eu acompanhei a alegria do empresário, quem começa pequeno, né? Com carros antigos, com carros usados, e vai crescendo. Então a alegria de ter na frota mais um veículo era notável, né? De ver nos olhos do Moacir Morgon, que é fruto de muita luta, né? Tem muito trabalho, e você vai acompanhar um pouquinho desse momento também aqui. Depois nós vamos publicar o vídeo mais para frente, nós vamos atualizar esse vídeo aqui com algumas imagens que acabaram não indo para o ar, acabei não publicando, e imagens que tem ele falando, tem ele mostrando os ônibus, a alegria de ter a sua empresa. Então daqui a pouco você já vai acompanhar a minha primeira visita, e como eu fui muito bem recebido lá em São José do Rio Preto e na empresa Turismo Santa Rita de Cássia. Graças ao Adriano Rosendo, o Adriano foi comigo nessa vez também, como na maioria das vezes. E da última vez que eu estive com o Adriano, nós fomos lá, tiramos fotos, como sempre, conversamos, e a grande esperança de ainda tentei convencê-lo logo, né, para poder treinar na sanfona para a próxima vez que eu estivesse lá, a gente filmar e filmar ele tocando sanfona dentro do ônibus, né? Vamos em frente, não é fácil, né, para quem conhece, principalmente para a família, né? Mas o que a gente pode fazer nesse momento aqui é prestar nossa homenagem ao carinho desse empresário que se foi, um carinho à família e rezar, não é? Confiar em Deus, em Nossa Senhora, em Santa Rita de Cássia, que foi a patrona com certeza dessa empresa e é, e Nossa Senhora Aparecida, por tantas viagens que ele mesmo já fez, conduziu passageiros até Aparecida, no início da empresa. Fotos tem da empresa lá no pátio de Aparecida, não é? Que a gente viu lá, um acervo pessoal da empresa. E a gente vai rezar pela família, pelos amigos e por todos que de alguma maneira tiveram contato com essa pessoa excelente. É o céu que está feliz hoje, não é? Em receber Moacir Morgon. Rádio Ônibus, a primeira rádio ônibus do Brasil, do mundo, com amigos, viajantes, profissionais, empresários, que acompanham essa rádio de maneira inédita no mundo, tenta reunir os amigos e os profissionais desse setor, que acabam sendo uma outra família, né? Quem gosta do transporte de passageiros e trabalha com ônibus, sabe que acaba sendo uma outra família, porque muitas vezes você passa muito tempo no escritório, né, ou vendendo passagem, fechando negócio, fechando viagens, com pessoas que acabam sendo sua família, com profissionais, motoristas, que viajam, às vezes ficam dias fora de casa, na excursão, e a família acaba sendo o companheiro de trabalho, o segundo motorista, até os passageiros. Então essa é a primeira rádio ônibus do mundo, que procura valorizar todos os profissionais, desde o empresário, o vendedor de ônibus, o bilheteiro, o agenciador, aquela que limpa o ônibus, e o motorista também, principalmente, porque sem ele não tem como o ônibus rodar, pelo menos por enquanto, né? Seja bem-vindo você, que talvez esteja chegando pela primeira vez na nossa Rádio Ônibus. radioonibus.com.br. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de marketing e relações governamentais, Adalberto Maluf, da BID, deixou sua opinião. Adalberto Maluf, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito legal, né, a iniciativa de vocês, a primeira rádio, né, no mundo falando sobre ônibus. Acho que uma iniciativa muito legal, parabenizo vocês por essa iniciativa. E, pô, eu sempre acompanho algumas atividades e fico feliz a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico. Olha, você pode participar com a gente interagindo com o programa, mandando uma mensagem, um recado, contando um pouquinho da situação do transporte na sua cidade. As maneiras de participar do nosso programa são através do WhatsApp, 16 99182 1468, através do aplicativo Rádio Ônibus também você pode fazer isso, pode gravar uma mensagem de áudio, tem um minuto para fazer isso, aí você pode interagir com a gente, deixar sua mensagem, mandar um recado para quem você ama, para quem você ainda não ama, aproveitar que o momento de amar é agora, né? O momento de viver é agora, porque a gente não sabe. E passa muito rápido as coisas, né? Passam muito rápido. Então aproveita esse momento para ser feliz agora, para amar agora, para perdoar agora. E se você quiser utilizar a rádio para isso, para mandar um alô, um recado especial para alguém, para contar uma história também, espaço aberto para você aqui através do WhatsApp também, 16 99182 1468. Daqui a pouco tem a primeira entrevista que eu fiz com o Moacir Morgon. A minha alegria de ter sido recebido por ele na sua garagem, conhecer um pouquinho a sua história, de valorizar o seu trabalho e a alegria dele também de receber quem gosta, né, desse setor de transporte de passageiros como a gente gosta. Daqui a pouquinho é imperdível, um momento muito legal da gente lembrar e homenagear o amigo e a família também. Ônibus, Rádio Ônibus. E já tem ouvinte participando aqui com a gente que mandou mensagem. Vamos ouvir aqui quem é que está, se tem mensagem de áudio, se mandou foto, né? Porque às vezes tem alguns ouvintes aqui que gostam de mandar imagem pra gente, às vezes tanta imagem, e às vezes não dá conta aqui de de ver, né? Até é preferível que você compartilhe as imagens no Facebook. Bom, a situação do Espírito Santo é complicada, a coisa não tá bonita, aliás, tá muito feia, uma vergonha brasileira, com saques o tempo todo lá nas lojas, pessoas que aparentemente são pessoas do bem e de repente, vendo a oportunidade, parece que se transformaram. O que que acontece, né? Acho que é a prova de que a educação do nosso país, ela é falida mesmo, né? Não só a educação do abecedário, não, viu? É do berço, questões de índole mesmo. Olha, nós estamos de mal a pior com essas coisas que a gente vê. Isso acontece já muito, de saques nas rodovias, nas estradas, né? Quando tem um acidente, carreta que tomba, e aí o pessoal sai de suas residências próximos na loucura de saquear a carga e nem de se preocupar com o ser humano que está, às vezes, muitas vezes dentro do caminhão pedindo socorro e a turma saqueando. O que que acontece, gente? É assim que lá fora o pessoal nos vê também, nos outros países, não é? Parece que todo mundo é assim. Mas tá dando medo as imagens que a gente tá vendo aí, as fotos circulando. E uma candidata a vereadora do Espírito Santo foi flagrada também saqueando. Onde nós estamos, gente? Que absurdo é esse? Cenário pior do que de guerra. Não tem tranquilidade nenhuma para as pessoas do bem. E aquelas que aparentam ser do bem, de repente se mostram não ser. Que loucura é essa? Vamos com informações. Eu acho que o nosso amigo que vai participar aqui é de lá, não é? Alô? Bom dia, Henrique Estrada. Aqui é o Roberto de Colatina. Situação aqui na cidade hoje parece que é tranquila. Bem, pelo menos aqui onde eu moro aqui, mas na Grande Vitória a situação tá feia. Só que aqui capaz de não demorar muito para ficar meio complicado, não. Eu tô aqui no centro da cidade aqui, algumas lojas não estão abertas aqui. O pessoal não abriu. Agora cedo eu vou tentar pagar umas contas, vamos ver se eu consigo, né? Eu vou te mandar uns áudios que eles estão enviando pelo WhatsApp para você ficar a par. Forte abraço. Ô Roberto Marques, obrigado pela participação, direto de Colatina. A coisa não tá... Muito cuidado aí, viu, meu amigo? Não há de sair nas ruas aí. Tá complicado mesmo, hein? Tá feio, tá triste. E pior de tudo é ver pessoas que parecem do bem e de repente aproveitando uma oportunidade pra invadir loja, pra saquear, pra quase fazer terrorismo, né? Uma coisa que, olha, inacreditável. Não imaginava que ia ver isso. Né, em 2017, inacreditável. Ele mandou alguns áudios aqui, vamos tentar ouvir aqui para ver do que se trata aqui. O Roberto Marques, lá de Colatina. Família, infelizmente teve que acontecer o que a gente menos queria, né? O governo não negociou com a gente, foi para a imprensa, chamou a família, nossa família, de ridículos, foi com o movimento era ridículo, chamou o exército, determinou que a gente usasse a força para tirar nossa família dos batalhões, e é claro que ninguém da polícia ia fazer isso. Imagina eu usar a força para tirar um de vocês do portão, sabe, assim, inimaginável isso, nunca ia acontecer. Então a gente resolveu aquartelar, não sei se vocês estão sabendo, aquartelamento é o seguinte, antes era a família que fazia manifestação, né, agora não, agora é greve de verdade, agora quem está em greve é a polícia. A maioria dos batalhões estão quartelando, BME já quartelou, Rotan já quartelou, primeiro batalhão quartelou, quarto batalhão quartelou. E agora a tendência é todos os batalhões a quartelar. O que é quartelar? Todos os policiais vão para dentro do batalhão e não saem de lá por nada agora. Se for para prender, vai prender todo mundo junto. Então não saem de casa, faça segurança. Não confie no jornal, vai falar que tá tudo bem, que o exército tá aí, que a Força Nacional tá aí. Não confie, não saiam de casa. Que agora o bicho vai pegar. A gente não sabe da autenticidade desse áudio, não é? Não mais hoje em dia, nas redes sociais e por aí, qualquer um grava qualquer coisa, né? E somente para fazer, né, para assustar ainda mais a população. Mas realmente o cenário que a gente tá vendo, né, nas imagens e tudo mais, não dá para vacilar, né? Se já com policiamento normal a gente já sofre já com a violência, imagina quando a gente sabe que não tem ninguém para nos acudir, não é? Complicado mesmo. Não sei da autenticidade desse áudio, mas é importante tomar conhecimento é, do que tem acontecido nesse estado tão importante, que quem vive do turismo está tendo prejuízo, porque tinha gente com passagens, já devolveram passagens, né? Tinha gente se programando para fazer o passeio no Espírito Santo, não vai mais, não é? Eu fui convidado para ir para o Espírito Santo também esses dias aí, né, Roberto? E agora vou ter que esperar, né, Roberto? A coisa melhorar aí para a gente poder ir para o Espírito Santo aí e conhecer a Águia Branca, não é? Bom, vamos seguindo com as informações aqui. Agora tem mais notícias chegando a respeito do transporte. A população da região metropolitana de Vitória fica sem ônibus também nesta quarta. O Espírito Santo entra no quinto dia sem patrulhamento nas ruas pelos policiais militares, por causa da mobilização de parentes dos PMs, que impedem a saída de viaturas dos batalhões. O ônibus não circula na cidade da região metropolitana de Vitória nesta quarta-feira, devido ao clima de insegurança que atinge o estado. Em comunicado, o Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo informou que a diretoria da entidade decidiu pela suspensão das atividades de transporte de passageiros até que a segurança seja plenamente restabelecida. Segundo o presidente da categoria, Edson da Fonseca Bastos, o sindicato havia autorizado que uma parte da frota de ônibus circulasse apenas de manhã e de tarde nesta terça-feira, mas por causa da violência registrada contra os rodoviários, os motoristas não devem voltar ao trabalho. Está prevista uma entrevista coletiva com o governador Paulo Artung ainda esta manhã. Ele está licenciado do cargo por causa de uma cirurgia que fez na sexta-feira para a retirada de um tumor na bexiga. De Vitória, Ana Cristina Campos. Muito obrigado, Ana Cristina, direto de Vitória. Qualquer outra informação, ela pode voltar aqui durante a nossa programação também. Esta é a radioonibus.com.br. Um oferecimento também de JP Fiações Profissional na rua Manuel Borba 130, atendendo os clientes, principalmente os grandes salões de beleza, afiando alicate de cutícula, facas, faquinhas, facões, serrote, canivetes, que mais? É, tesoura de poda de árvore, que eu não sei como é que chama, enxó, o enxó também, enxada, que mais? Todo tipo de ferramenta que imaginar, o JP Fia na rua Manuel Borba 130 em Santo Amaro. Esta é a radioonibus.com.br. Daqui a pouco tem um especial Moacir Morgon, já saudade do amigo que se foi. É difícil acreditar ainda, né? Não consigo acreditar. Daqui a pouco tem esse especial que é uma entrevista. Eu vou colocar alguns outros momentos durante o programa também. É a primeira entrevista que eu fiz com ele, um empresário da Turismo Santa Rita de Cássia, de São José do Rio Preto. E ele nos recebendo em sua garagem, foi um momento muito importante para nós e está registrado aqui, fazendo parte do acervo da empresa também, esse registro nosso, ele contando um pouquinho a sua história. Daqui a pouco você vai ouvir essa participação, esse momento, quando nós, eu e o Adriano Roseno, estivemos lá em São José do Rio Preto, pela primeira vez, o Adriano já conhecia há bastante tempo, visitando a empresa. Já saudade do amigo Moacir Morgon. Tem informação chegando aqui, aliás, tem mensagem chegando, né? Direto agora do aplicativo. Alô? Bom dia, Rick. Boa tarde, Rick Estrada. Eu vou no São Guatar, tô na paz com você. Um acidente que feio pra caramba, viu? Um acidente ali, que é na BR-354. Entre o trevo de Rio, Ibiá, tombou uma carreta, em cima de um carro. Aí o motorista faleceu. Um abraço pro Eduardo pelo chute, pro Eliano Mundo Truque, família São Cristóvão. Todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Obrigado, Vanner. Na verdade, essa mensagem ele mandou ontem, agora que ele mandou uma hoje aqui também. Depois eu coloco a sua outra mensagem aqui. Obrigado pela sua participação. Outra mensagem chegando. Bom dia, meu amigão. Ó, nós aqui da cidade de Ourinhos também estamos ligados aí com a Rádio Ônibus, tá? A empresa aqui de ônibus Manuel Rodrigues e Princesa do Norte, estamos lado a lado aí com vocês aí da Rádio Ônibus, tá bom, meu amigo? Uma excelente tarde a todos aí, que Deus abençoe a cada um mais e mais aí. Um abraço, tchau. Valeu, Eduardo. Um abraço também para todo o pessoal da Manuel Rodrigues, Princesa. Todo o grupo aí, os profissionais ligados com a gente, de diversas cidades, Ourinhos, Fartura, Avaré, pessoal ligado na Rádio Ônibus, desse grupo, que eu gosto bastante também,

Agora vamos acompanhar a minha primeira visita lá na Turismo Santa Rita de Cássia. Fui muito bem recebido pelo Márcio Morgon, o Carlos e toda a equipe. E foi um momento muito legal junto com a Adriano Rosendo. A saudade que está no nosso coração de um pai de família, de um vô, de uma pessoa responsável demais, um grande empresário que fez com que a empresa se tornasse destaque do interior paulista, a Turismo Santa Rita de Cássia. Ele vai contar um pouco da história, como é que tudo começou na vida dele. Vamos ouvir um pouquinho, já com muita saudade, de Moacir Morgon. Amigos de todo o Brasil, para o Brasil, para o mundo, através da internet, através da Rádio Ônibus, o nosso canal, chegando até você para falar do que a gente gosta, do que nós somos apaixonados. Eu sou apaixonado, você também, por ônibus. E o nosso assunto hoje é Turismo Santa Rita de Cássia. Vamos conhecer um pouquinho a história desta empresa aqui de São José do Rio Preto, com uma pessoa que vai poder contar um pouquinho da trajetória desta empresa com muita sabedoria e propriedade. Nós estamos a bordo de um double deck da Marco Polo aqui, do Turismo Santa Rita de Cássia, para falar com o senhor Moacir Morgon. Morgon. Moacir, é uma honra estar aqui na sua empresa, ser recebido por você, para contar um pouquinho dessa trajetória maravilhosa. Tudo bem? Carlos Henrique, em primeiro lugar, quero agradecer a tua presença aqui, essa entrevista, para poder falar um pouquinho de ônibus e alguma coisa se quiser saber, eu estou à disposição e informar a vocês o que tiver no meu alcance. Moacir, eu penso que para fazer o que o senhor faz hoje, né, trabalhar com turismo, trabalhar com pessoas, né, precisa ser apaixonado por isso, precisa gostar. Quando que o senhor percebeu que gostava de ônibus? Isso era criancinha? Conta um pouquinho dessa história. Sim, eu era criança realmente na ocasião, que eu gostava de ônibus. Eu estudava na ocasião, eu lembro que eu estudava numa cidade vizinha, lá por nome de Ipiguá, onde eu pegava um ônibus, onde é que fica Ipiguá? Viação São Rafael, próximo daqui, é para 12 quilômetros daqui. Mas de onde eu residia, até na cidade de Ipiguá, dava 8 quilômetros. E eu ia, naquela ocasião, um ônibus da... Naquela ocasião, a empresa era a São Jorge. São Jorge. E eu viajava nos ônibus dessa empresa para lá. E eu tinha um ouvido tão afinado já naquela época, que eu ouvia o ônibus subindo, aqui a chegada do meu ponto lá, era um rio, passava o rio, a gente já... 3 quilômetros de distância, eu via o barulho do ônibus, eu conhecia pelo barulho do ônibus qual era o prefixo que vinha vindo. Interessante isso. E eu tinha, na ocasião, 9 anos de idade. E daí veio, sempre apaixonado por ônibus, sempre gostando disso, mas os poderes da gente sempre pouco. Eu achava que nunca ia chegar ao ponto de um dia eu ter um ônibus. Naquela ocasião, corria lá para também, essa empresa que hoje é minha, em 1957 ela foi fundada, quando eu tinha 10 anos de idade. Já existia, então? Já existia, quando eu tinha 10 anos. Era... Mesmo nome, Turismo Santa Rita de Cássia? Era, Aviação Santa Rita de Cássia, na ocasião. E naquela ocasião tinha ônibus que fazia Aparecida do Norte, ele fazia linha Duplo Céu, Palestina, São José do Rio Preto. Fazia daqui para Talhados, que é uma cidadezinha próxima daqui. Nessa ocasião eu passei a gostar de ônibus, rapaz, gostar. E quando foi 1958, eu fui em Aparecida do Norte pela primeira vez com um ônibus, que eu tenho até a foto dele aí, depois eu te mostro, com um carrinho 57 dessa empresa, com um pouquinho de passageiro, na carroceria Lins Bus, uma carroceria produzida aqui em Lins. E você vê que isso ficou gravado. Naquela ocasião comprava-se o chassi da Mercedes, do caminhão 57, ano 57, e montava em cima do chassi o ônibus, que era tudo motor dianteiro. Até então não existia motor traseiro. E com o passar do tempo foi indo, e a vida foi rodando. E eu comecei, aí eu vim para a cidade, aqui comecei a trabalhar em oficina mecânica. E fiquei vários anos oficina mecânica. Aí depois montamos, eu e os cunhados, um supermercado. Esse supermercado, por coincidência, vizinho dessa empresa também. com o mesmo nome. O supermercado era Santa Rita de Cássia e a empresa também Santa Rita de Cássia. Quer dizer, a empresa parece que estava seguindo, né, o Moacir. Quer dizer, parece caminhando com ele ali, atraindo e convidando ele, né? Exatamente. Ali, quando foi em 1991, o senhor Miguel, o atual proprietário, não estava bem de saúde na ocasião. A empresa ia acabando e ele tinha na ocasião, em 1991, ele tinha um ônibus 1970 e o outro 1969. Dois monobloquinhos, que era o 352 na ocasião, com 36 passageiros cada um, sem banheiro, sem toalete. E eu, na ocasião, acabei comprando a empresa do senhor Miguel naquela ocasião. Com algum bens que eu tinha, foi transferido para ele. E nessas condições, comprei, daí eu comecei a investir na empresa. Aí comprei, na ocasião, lembro bem até hoje, eu comprei em 91, comprei dois ônibus usados do Expresso Itamaraty. Depois comprei dois usados da Guerino 600. Aí eu comprei também, eu fui comprando o CMA da aviação Cometa, uns carros muito bons, por sinal, naquela ocasião, uns motores 113, e vim trabalhando com esses ônibus durante todos esses tempos. Aí, no passar dos anos, a empresa veio crescendo, devagar, lógico, a empresa pequena não cresce com tanta rapidez, tudo com muita dificuldade, a gente vem comprando as coisas aos poucos. E esse, no final desse ano passado, início desse ano que nós estamos, eu tive a felicidade de adquirir três ônibus novos, que foi um Comil DD, um HD da Comil também, que é o LD, que a gente substituiu o LD da Marco Polo, e um 1200 Paradiso, um G7 da Marco Polo. Foi a última edição, tudo com motor Volvo. Você vai ver nas imagens esses ônibus que o Moacir está contando para nós, essa trajetória de quem chegou a andar no ônibus da empresa, né? Ter a empresa como vizinha, né? E hoje é proprietário dessa empresa que transporta pessoas, né? Moacir, levar pessoas é uma responsabilidade imensa, né? Levar carga já é. Agora, levar pessoas, né? Muito. E trabalhar com o ser humano não é fácil, né? Precisa ter um diferencial. Existem várias empresas de turismo, né? Sim. O que o senhor poderia destacar do Turismo Santa Rita de Cássia das demais empresas? Veja bem, todas as empresas, óbvio que talvez haja essa mesma preocupação, mas eu aqui, eu levo isso tudo com muito, muito afinco. Eu, a minha filha, Simone, os funcionários que eu tenho aqui, o Carlos, o Pedro, eu tenho também o Júnior, que é o marido da Simone, o Neto, que é o marido da outra filha mais nova, que cuida hoje da manutenção. Nós tratamos hoje o cliente como se fosse da família. Ele chega aqui, nós, o mesmo cuidado que eu teria ao transportar minha família, eu tenho para transportar meus clientes hoje. Por quê? Uma coisa que eu não descuido no transporte é a parte seguro. Os ônibus, muito bem tratado, chega aqui, é um cuidado para ficar tudo perfeito. Esse carro, nós estamos, mesmo você pode ver, ele já está limpo, preparado já para dar embarque. Então você vê que está em perfeitas condições. E outra, eu estou sempre inovando, sempre mostrando para o cliente que nós estamos cuidando do que é deles. Agora, no final do ano, o nosso amigo aqui, o Adriano Rosendo, que inclusive vai falar com a gente daqui a pouquinho, ele está me auxiliando, ele aqui, ó, uma força muito grande agora na nova design. É mais uma inovação. Uma inovação. Esses carros novos que eu comprei e esses outros que foram chegando já da série 1400, esses carros já estão tudo na nova linha. Já está tudo a nova pintura, é tudo o trabalho do Adriano aí, foi feito com muito carinho também. Então, quer dizer, tem nossa equipe, a equipe do Adriano, tudo, a equipe de seguradoras. Eu nunca pago uma prestação do seguro em atraso. Eu sempre, se a prestação vai vencer no domingo, você veja bem o cuidado que eu tenho. Se vai vencer no domingo, eu não deixo para pagar na segunda-feira. Eu vou no banco na sexta-feira, já recolho o seguro, que é para não ter aquele problema no dia de amanhã, qualquer coisa, uma eventualidade, falar, não, o seguro foi recolhido em atraso, venceu dia 10 e pagou dia 11. Então, é uma coisa que eu tomo muito cuidado, preocupação em cima disso. Sr. Marcelo, são quantos anos lidando com ônibus mesmo? Eu, de 91 até agora. Eu. E eu, o anterior foi de 57 até 91. O senhor já se viu fazendo outro tipo de atividade? É apaixonado por ônibus? Eu posso dizer que o senhor é um empresário que ama realmente o que faz? Eu faço o que gosto, te garanto isso. Eu gosto disso aqui, está no sangue, e eu acho que é uma coisa que vai até o fim. Para encerrar nosso bate-papo aqui, eu gostaria muito de vir outras vezes para a gente conversar de outros assuntos mais também ligados ao ônibus. Eu gostaria que o senhor deixasse, olhando para a câmera ali, o seu recado para quem é do ramo também, empresário que está nos vendo agora, né? Ou aquele sonhador que tem o sonho de trabalhar com ônibus, de ter sua empresa de ônibus, e hoje está mais difícil, vamos dizer assim. A concorrência está imensa, né, Sr. Marcelo? Não está fácil, né? O seu recado para quem está te vendo e te ouvindo pela Rádio Ônibus. Sim, hoje, sem dúvida, a dificuldade aumentaram. Hoje não está fácil para construir uma empresa, para crescer uma empresa, está difícil. As coisas mudaram muito, mas você que tem um sonho de mexer com isso, de ter ônibus, vá em frente. E eu tenho uma receita para isso. A pessoa que queira vencer na vida é honestidade. Aliás, são três coisas que eu tenho para te dizer que a pessoa tem que ter. Eu tenho o costume de dizer para todo mundo que são três coisas principais para que saia bem. Honestidade. É as três coisas primordiais. Então, seja dessa maneira, é a receita que eu tenho para passar para quem gosta do ramo e vai. Porque você trabalhando com honestidade, sinceridade, você sempre vai vencer, você vai adquirir confiança dos seus clientes, aí facilita tudo, fica mais fácil. Porque hoje é muito difícil, a pessoa vai numa empresa, a empresa mostra um carro, fala, o carro que vai para você é esse. Muito bem. O freguês vai para casa, trabalha em cima daquilo, às vezes 3 meses, 4 meses para montar uma viagem. Chegando, esperando que no dia vai estar aquele ônibus que ele contratou. E quando é no dia, chega um outro ônibus, talvez até de outra empresa, para substituir aquele ônibus da pessoa que ele não tinha na ocasião. Ele manda uma outra empresa qualquer fazer o serviço. Isso aí eu imagino, não sei, que deve ser muito desagradável. É frustrante, né? Frustrante. Isso não se faz. Isso tudo vai fazendo com que a pessoa... Eu acredito que a credibilidade da pessoa vai acabando. Porque... Agora, uma última pergunta que eu preciso fazer. A nossa transmissão também da rádio, ela é feita por uma emissora chamada Rádio Catedral Web, que começou com uma rádio católica, né? E uma programação religiosa. Sim. E hoje ela segue também com uma programação voltada ao setor de transporte. Sim. Santa Rita de Cássia, tem algo de fé nisso tudo também, não tem, você? Sem dúvida. Sem dúvida. Ela é a padroeira e em cima aí você sabe que rola muita fé em cima do nome. Que é importante também para atividades. Muito importante. Isso daí dá muita força para a gente e a gente adquire confiança. Eu quero agradecer a gentileza de abrir as portas aqui. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz e honrado de estar aqui e de ouvir um pouquinho as suas palavras, né, contando um pouquinho da trajetória, que ainda tem muita coisa que vai acontecer, muita coisa boa, se Deus quiser, né? Sim, tomara. E eu estou aqui à disposição, quando você quiser, a porta está aberta. Eu quero que você venha aqui, você, o Adriano, sabe que aqui não tem porta fechada, não. Aqui é porta aberta e nós estamos dispostos aqui ao que for necessário e te atender da melhor maneira. E é verdade, amigos, eu cheguei aqui pela primeira vez, o Adriano já é da casa aqui e eu estou me sentindo como se eu já tivesse vindo outras vezes aqui. Abraço a todos que acompanharam a nossa reportagem. Vamos falar já já com o Adriano Rosendo, porque tem inovação na pintura, né? E da Turismo Santa Rita de Cássia. Você vai conhecer os detalhes do grande artista, inclusive tem uma competição aí que eles estarão participando. Já já a gente volta. Todo o Brasil.

A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Você está ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo e você ouviu a primeira entrevista com o Moacir Morgon. Já saudade do amigo se foi, lá de São José do Rio Preto. Depois vou colocar um trechinho do momento em que ele estava recebendo um dos seus mais novos veículos, um Comil DD, zerinho, não tinha nem a pintura, e eu tive a honra de ter sido convidado a acompanhar o recebimento desse veículo, ainda com os plásticos na poltrona. Você vai acompanhar ele, a emoção, a alegria, né, dele estar apresentando esse ônibus para nós. Radioônibus.com.br. Um alô para o Luiz Lula Bus de Hortolândia. Alô, Luiz, uma alegria ter você com a gente sempre aqui, parceiro, na grande divulgação, a nossa rádio que está em fase de crescimento, é uma startup. Startup precisa de investidor e temos muitos projetos importantes, estamos trabalhando sério para que eles sejam realidade. O nosso próprio aplicativo Rádio Ônibus, com opções de horário de ônibus, não só urbano, mas até rodoviário, onde você possa acompanhar diretamente do aplicativo as partidas dos ônibus e os ônibus urbanos também. Tudo isso requer investimento e a gente precisa de investidor aqui para que esteja conosco também em crescimento. Vamos chegar lá também, na luta e na divulgação é muito importante, como faz o Lula, direto de Hortolândia, sempre ligado com a gente, participando. O Vander mandou mensagem ontem, mas mandou hoje também. Deixa eu colocar a mensagem de hoje, né, Vander? Vamos atualizar aqui o mineiro de São Gotardo. Alô? Bom dia, Henrique da Estrada. Eu vou de São Gotardo, tudo na paz com você. A situação que está o estado de Espírito Santo, é a minha opinião. A polícia pode voltar a trabalhar de novo. Se ela não trabalhar, aquele estado vai virar de cabeça, vai ficar pior, viu? E outra coisa, e esse presidente aí, ó, ele pode arrumar outras leis, troca essas leis brasileiras aí, ó, essas leis mal cumpridas. Qualquer um faz saqueação de incidente, tudo. Isso é uma vergonha na situação brasileira. Um abraço pro Eduardo Peruchute, pra Eliane Mundo Truque, pra família São Cristóvão, pro Lula Bus, todos os ouvintes da rádio. Ô, Vani, todos os ouvintes da primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Vamos agora com informações de tudo que está acontecendo no nosso país também. As informações sobre o Ike Batista, que está prestando depoimento nesta manhã à PF. O empresário Ike Batista chegou aqui à sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio por volta das 9h30 da manhã para prestar um novo depoimento. Na semana passada, no dia 31 de janeiro, o empresário esteve aqui, onde permaneceu por mais de 3 horas. Na ocasião, o advogado de Ike, Fernando Martins, disse que seu cliente não respondeu as perguntas e que só falará diante do juiz. E hoje, Martins, que chegou aqui um pouco depois de Ike, disse que a orientação permanece a mesma, de só falar em juízo. Nessa terça-feira, a Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Eficiência, que resultou na prisão de Ike e outros suspeitos. Eles foram indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, e organização criminosa. Aí que está preso desde a semana passada na penitenciária Bandeira Estampa, conhecida como Bambu 9, na zona oeste da cidade. Do Rio de Janeiro, Vija Souto. Obrigado, aqui direto do Rio de Janeiro. As informações vão chegando aqui também para nós, os amigos repórteres em conexão conosco. vão participando aqui durante o nosso programa. Como é que está o transporte na sua cidade? Você quer contar para nós também a situação? Manda para a gente aí o alô, se tem veículos novos circulando aí, como é que está o serviço, tem passagem mais cara a partir de domingo. Sobra tudo para a população, não é? Está tudo caro já. Aí a gente tem que pagar mais caro para andar nos veículos, andar em ônibus. Tá difícil andar de ônibus, né, gente? Está mais fácil comprar bicicleta mesmo, aproveitar, né, que está vendo uma moda aí, ciclovia, ciclofaixa. Vamos arriscar mesmo, vamos encarar e vamos andar de bicicleta, porque de ônibus está difícil, o ônibus não passa na hora que a gente precisa, está cheio. É, e ó, na minha opinião, serviço MTU é um dos piores que eu conheço. Tem carro novo? Algumas linhas tem, não são todas. E quando tem, eu acho que são carros que são... que não foram cuidadosamente verificado a linha se corresponde ao número de passageiros, até quantidade de veículos, né? E é engraçado que a MTU nunca quer atender ninguém, nenhum jornalista, né? A MTU não quer falar nada, só emite nota quando tem interesse. É difícil falar com esse pessoal, viu? E é uma padronização baseada de pintura que dificulta. Sai na rua hoje e tenta identificar uma empresa para você ver do sistema MTU. Tenta identificar, você demora, né? Até você achar o nome da empresa lá já era, porque é uma baseada de pintura. Essa pintura que para mim é feia, horrível, e não traz nem identificação visual segura para o passageiro. Se você precisar fazer uma reclamação, não tem, né? Você não consegue achar fácil. E confunde, porque às vezes você pensa que um ônibus vai passar na sua região e não é, é outra região, porque é da mesma cor, no litoral paulista, no interior paulista, é a mesma cor de ônibus para uma região grande. Eu não concordo com isso, deveria ser diferente, deveria ser cores diferentes por regiões, pelo menos. Bom, mas isso não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é pagar um valor de passagem absurdamente cara para um serviço ineficiente, um serviço que não funciona. Eu estou desistindo de andar de ônibus, eu vou andar a pé e de bicicleta mesmo, né? Os meus compromissos que me esperem, porque está difícil. Eu utilizo o serviço MTU também, tem linhas que não tem cobrador, o motorista está sozinho, aí tem que parar para fazer o embarque de cadeirante, utilizando o elevador que raríssimas vezes funciona. Eu não sei se quando eles pensam no aumento... Eles fazem essa avaliação toda, ó, vamos ver o que a gente está oferecendo, vamos ver se o serviço está bom, vamos ver como a população está encarando, e vão aumentar tanto. Aí sai aumentando, só que esqueceu que tudo aumentou, tudo na nossa vida aumentou. E aí aumenta a passagem de ônibus como se o serviço fosse maravilha, não é. Tem coisa errada nisso tudo aí, não concordo com isso, e está complicado para quem utiliza o serviço, né? Para quem precisa do serviço. No preço que está chegando aí, em linhas que vão chegar, só se servir água gelada, né, e cafezinho. Aí sim, porque senão é roubar dentro da legalidade, é a minha opinião. Ônibus. Rádio Ônibus. É lesar o consumidor, o cliente que paga por um serviço que não funciona. Não funciona. Vamos de música também na Rádio Ônibus nesta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017. Se você estiver ouvindo a reprise, participe, comente os assuntos também. Manda sua mensagem através do WhatsApp 16991821468 ou diretamente do nosso aplicativo, deixa sua mensagem de áudio. Como é que está o serviço dos veículos da MTU aí na sua cidade? Vale a pena pagar esse preço tudo que está chegando aí? Tem serviço de primeira? Qualidade excelente de transporte? Conta como é que é. Conta pra gente. Vai, manda sua mensagem. Such 24 horas no ar também com música na sua Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Tem mensagem chegando aqui, vamos lá para o WhatsApp 16991821468. Alô! Olá, bom dia amigo Wiki e ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui falando Eduardo. Você falou ontem, el parador ahí en Gualeguaychú se llama El Tagüe. Tagüe, amigo, parador El Tagüe, del amigo Daniel Giachello, donde para motoristas de ahí, de JBL. Bueno, aquí estoy en Villa Carlos Paz, descansando un poco para seguir viaje para Mar del Plata. Amigo, espero se encuentren todo bien, que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo, Eduardo. Chau, chau. Ô, Eduardo, um alô para o pessoal de Gualeguaychú, o parador El Tagüe, onde eu tive a alegria de conhecer. E eu sei que o gerente lá já está acompanhando a Rádio Ônibus também, já viu o vídeo, gostou do vídeo que a gente fez da JBL, onde faz a parada lá, no parador, como é conhecido, como é chamado lá na Argentina. Los Hermanos, como Eduardo Perrucholdi, e sempre na nossa companhia, ele que é representante oficial da Rádio Ônibus na Argentina, por onde ele vai, vai levando também Rádio Ônibus no seu coração, né, Eduardo? Seja bem-vindo, os amigos de Gualeguaychú, aí do Parador, fazendo aquela parada para o almoço. Geralmente, próximo desse horário, já tem ônibus lá parado também, não é? Não só da JBL, como outras empresas, inclusive tem uma carroceria que ela parece Marco Polo, mas não é. Sabe, parece, mas não é? Exatamente. Imita muito. E tem uma empresa de turismo que, inclusive, colocou o nome de Marco, aí tem um espaço Polo, né? Ficou interessante. Bem interessante mesmo, né? E muitas empresas estão fazendo a parada ali nesse parador El Tagüe, Gualeguaychú. Tive a honra de parar por lá também e fazer aquele almoço, né? Foi lanche, né? Por causa do tempo, foi um lanche ali que a gente desfrutou ali junto com os companheiros, os motoristas profissionais, o nosso amigo Galdino e o Dias. Os dois são feras, entende muito de viagens internacionais. Radioônibus.com.br 16991821468. Participe! Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66999964779 ou DDD 66351520. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Ônibus, Rádio Ônibus. 24 horas no ar, a programação que leva a informação do mundo do transporte de passageiros. Com a sua participação, claro, fica muito melhor, não é? Você pode compartilhar um pouquinho a situação aí das rodovias, das rodoviárias. Conta um pouquinho como é que está a situação aí na sua cidade. Manda pra gente aqui. Vamos agora com outras informações também, porque aqui você se mantém muito bem informado de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Número de pedidos de aposentadorias de policiais militares preocupa o governo do Distrito Federal. O número de pedidos de aposentadorias na Polícia Militar do Distrito Federal aumentou consideravelmente e já preocupa o comando da corporação. O chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da PM, Coronel Elbert de Souza, disse que a corrida para a reserva remunerada começou desde março de 2016, quando começaram a tramitar algumas propostas de mudanças no Congresso Nacional. Nós vínhamos até então com uma média anual de 500 policiais militares, 500 policiais militares. Então, desde o ano passado, surgiu uma preocupação com determinada perda de direitos. E restaram agravadas agora no final do ano com a reforma da Previdência. Então, desde então, nós tivemos um incremento significativo desse número de passagens para a reserva. O coronel afirmou que somente de janeiro de 2017 até agora já foram apresentados 908 pedidos de aposentadoria. Em dezembro, foram 183. Durante todo o ano passado, tiveram 1.179 pedidos no total. De Brasília, Rosemary Cavalcante. Obrigado, Rosemary. Pode voltar a qualquer outro momento aqui com mais informações também. Giro de notícias. É o mundo do ônibus presente aqui também, enquanto você viaja, enquanto você passeia. Já já vou compartilhar aqui, vou escanear. É um panfleto que eu peguei lá na rodoviária de Retiro, em Buenos Aires. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Tá em inglês aqui, mas eu acho que é. Alô, Karen. Karen sabe tudo de inglês, né, Eduardo? Brown. Conhece a empresa Brown aí da Argentina? É assim, não é? Eu pesquisei aqui no Google, jogando o nome Brown aqui, aparece um jogador de futebol da Argentina. Foi um craque argentino? Eu não sou bom de futebol, de história futebolística. Mas foi um craque da Argentina aí, Eduardo? É. Alô, Marcelo, de Gualeguaxu também, ligados com a gente aí. Quem entende futebol pode contar aí, né? Brown, não teve um jogador da Argentina com esse nome? Brown? Não sei o que lá, Brown, né? Era o sobrenome. Bom, é uma empresa de ônibus que, inclusive, gente, é invejável o serviço que é oferecido no território argentino e que aqui no Brasil não se tem. Por exemplo, nessa empresa Brown aqui, tem, além do conforto do ônibus, tem todo o serviço a bordo. O jantar, né? Cenar, como se diz na Argentina lá, você faz dentro do ônibus. Lanche. E tem também auxiliar de bordo, né? Aqui no Brasil chegou a ter uma época, e há muito tempo atrás, hoje eu não sei qual a linha que está prestando esse serviço, se tem realmente alguma linha no Brasil que tenha a chamada rodomoça. É uma moça, geralmente bonita, claro, né? Para colocar ao serviço dos passageiros. E essa empresa Brown aqui, pelo menos, ela tem esse serviço também, assim como outras tantas. Acho que a Flecha Bus também possui, né, esse serviço e outras empresas que fazem o território argentino lá. Então você se mantém, você é muito bem tratado dentro do ônibus. Eu ouvi falar disso pela primeira vez junto com o nosso amigo André Luiz, que é instrutor e motorista também. Ele contou isso, mas não acreditava tanto. Depois que eu vi de perto, ainda não usei o serviço. Quem sabe um dia quero viajar lá, tanto pela Cenit, junto com meu amigo Eduardo Perruchou, já pensou? Fazer uma viagem pela Cenit com o Eduardo conduzindo? Estaremos em breve, se Deus quiser, viu, Eduardo? E acompanhar o serviço a bordo, gente. Oferecimento de o almoço, como é que se diz na Argentina? O desayuno, né? O café da manhã. Aperitivos, bebidas, que mais tem aqui? Almofadas, né, tem lá também. Cenar caliente, diz aqui no panfleto da Brown. O cenar caliente, que seria o cenar caliente, né? Gente, um serviço VIP, para lá de bom, que não vejo aqui no Brasil, não se tem. Raras exceções em empresa de turismo. Aqui no Brasil, você paga caro a passagem e paga mais caro para lanchar no Graal. Não é? Verdade é essa. Você para e paga caro no Graal também. Graal é muito bom, não é? Realmente não dá, indiscutível, né? Se você faz parada no Graal e faz em outros que não é o Graal, aqui no Brasil a gente vê a diferença. Mas é muito caro, né? É um preço que você paga lá pelo serviço oferecido também. Agora, eu estou impressionado com uma concorrência na Argentina, né, de várias empresas que oferecem um serviço sensacional para o passageiro. Doblodeck, em sua maioria, é uma carroceria argentina, né, tem a Nicolo, tem a Metarsul e tem outras tantas carrocerias, né, Eduardo? Lá na Argentina, várias, inclusive, né? Elas não são, dizem quem viaja e até os motoristas, que elas não têm a qualidade, por exemplo, como a Marco Polo tem. Né? Pelo menos é o que me disseram, não conferi de perto, não vi o veículo, mas não andei nele, né? Não sei te dizer com precisão. Mas diz que a Marco Polo, pelo menos, tem um acabamento melhor, é o que disseram, e até alguns passageiros busólogos que eu entrevistei lá na... que eu conversei, não cheguei a entrevistar, mas conversei lá na Argentina. E me disseram que a carroceria deles não chega à qualidade da Marco Polo. Mas o serviço, olha, é um exemplo aqui para o Brasil. Poderia uma empresa séria brasileira se destacar? Eu sei que a coisa não está fácil, o custo do Brasil está altíssimo, imposto e tudo mais, né? A coisa não está legal, mas nessas horas difíceis, a criatividade e o diferencial é que pode atrair mais cliente. Imagina você viajar de ônibus com todo o serviço a bordo, gente, rodomoça. Eu acho que eu nunca viajei com uma rodomoça, né? Eu acho que não me lembro, né, de ter serviço. Quando eu viajei para Francisco Beltrão há muitos anos atrás, não me lembro qual que foi a empresa, mas foi a partir de Curitiba, né, se não me engano. A partir de Curitiba fui para Francisco Beltrão, no Paraná, e faz muito tempo isso mesmo, não consigo lembrar nem o nome da empresa. E eu já tinha ficado feliz quando, no fundo, a empresa estava disponibilizando uma garrafa térmica para tomar o café. E como eu sou fã do cafezinho, então ia toda hora tomar café. E era muito bom, eu achava muito legal isso. É, eu achava o máximo. Mas o máximo mesmo é como as empresas argentinas fazem com o seu cliente. A gente precisa aprender muito. O cliente paga caro e fica quieto quando não tem água. Não é? Não tem água gelada, o passageiro faz a viagem inteira e nem reclama com o motorista. Nós somos muito bonzinhos, não é não? Eu acho que nós somos muito bonzinhos. As empresas têm a linha na mão. Quer melhor coisa que essa, de que você ter a linha na sua mão? Qualquer empresário está brigando para manter uma linha. E tem empresa aí que estão com linhas há muitos anos e não oferece nenhuma água gelada. E lá na Argentina, a empresa, você paga por isso. Claro, não é nada de graça. Mas mesmo assim, gente, é um serviço sensacional, porque o cliente se sente o máximo. Você viaja, a sua viagem fica melhor. Não era bom se a Cometa fizesse isso também? Itapemirim, Caiçara, Viação Mota, quem mais? VB Transportes. Não seria? Já pensou você entrar num ônibus, num serviço de bordo? Uma bolsa bonita perguntando o que você precisava? Se precisa de algum auxílio? Se precisa de um lanche, de uma água? Isso é sensacional, não é? Para quem está disputando com o avião por muitas vezes, não adianta só comprar carros novos, não é? Aí o Catur comprou um carro de 15 metros agora, recém-lançado pela Marco Polo, um ônibus maior, que tem alguns serviços em algumas regiões diferenciadas, né? Eu vi a reportagem bem interessante, que inclusive foi ao ar pela Rede TV também, lá da região, não é? Tá aí o vídeo. Quem tiver o vídeo aí, compartilha comigo novamente, por favor. Até eu achar aqui vai demorar. Se puder, eu vou colocar no ar essa matéria que é da Rede TV, apresentando o Eucatur. E tem algumas diferenças bem legais nos serviços, não é? Mas tudo na questão digital. Você consegue, por exemplo, tem lugares, quando você está viajando de ônibus, que não tem sinal de internet, né? Acontece isso em vários lugares. Não tem como você garantir o Wi-Fi 100% o tempo todo. Então, o que a empresa fez? Ela montou um sistema de mídia, e isso é muito simples de fazer, né? Até a gente faz aqui, até eu consigo produzir isso, né? Se a sua empresa precisar, a gente produz também. E aí você tem nesta mídia, é onde o passageiro consegue se conectar à mídia do ônibus e escolher o filme para assistir, por exemplo, escolher o vídeo para assistir, independente no seu aparelho móvel, né? Com login e senha, você vai lá, acessa o FTP, né? Como se fosse o FTP, aí você consegue assistir o filme sem precisar da internet, porque tem viagens longas que tem hora que você cansa de olhar para a paisagem, por mais bonita que seja, não é? Tem hora que cansa, precisa distrair um pouquinho, então... Não dá para garantir, por exemplo, Wi-Fi o tempo todo. Então a Eucatur investiu nisso. Já é alguma coisa, mas está muito longe ainda, na minha opinião, queria dar sua opinião também, do que oferece os serviços argentinos. Né? Lá é serviço de primeira. Parabéns, viu? Empresa Brawl, Cenit, onde o nosso amigo Eduardo trabalha, toda a equipe, a gerência da Cenit. Quero muito poder ainda conversar lá com a direção da Cenit, apresentar o nosso trabalho. Vamos chegar lá um dia. A Flecha Bus também, que é do mesmo grupo aí, que tem serviços semelhantes também, que garantem um conforto muito melhor ao passageiro. Muito bom. No Brasil nós estamos longe. No Brasil, a atração, que já nem é atração mais, é oferecer Wi-Fi 4G. Para com isso, gente. Wi-Fi que não funciona às vezes. Nós estamos muito bonzinho demais o passageiro. Paga cara a passagem para... A empresa ofereceu Wi-Fi 4G? Que negócio é esse? Precisa ter mais. Precisa ter muito mais. Empresa séria que quer realmente concorrer com a aviação, precisa investir mais aí, né? Principalmente no pessoal. Está deixando muito a desejar. Concorda ou não comigo? Manda a sua mensagem aqui. Quem estiver ouvindo na reprise pode mandar também, que eu coloco sua mensagem no próximo programa. Ônibus. Rádio Ônibus. Pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso. Eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Trolleybus. O trolleybus é um tipo de ônibus que utiliza energia elétrica para tração em vez de combustível. Por não se tratar de um veículo sobre trilhos, como trem ou metrô, o trolleybus não exige via exclusiva para sua circulação. Pode trafegar no sistema viário já existente, compartilhando-o com outros tipos de veículos automotores. Embora se deva destacar que o seu melhor desempenho se dá quando opera em corredores exclusivos. Os trolleybus estão no Brasil há quase 50 anos. Ao longo das últimas décadas, no entanto, seu uso foi reduzido em detrimento dos ônibus movidos a diesel. A presença de trolleybus em lugar de veículos a diesel valoriza a região onde operam. Trolleybus pode servir, inclusive, como instrumento de revitalização das áreas centrais ou de outras áreas do município. Sua utilização pode ser um elemento importante em projetos de desenvolvimento local. Leia mais sobre trolleybus em nosso site www.primeiroclubedoonibusantigo.com. Você está ouvindo a Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Histórias do mundo do ônibus aqui também através do primeiro clube do ônibus antigo. E para quem está com saudade da VVR, no nosso site aqui da Rádio Ônibus tem muita coisa sobre a VVR, como começou também. E também tem aqui fotos, né, e vídeos e algumas das entrevistas para você matar a saudade da nossa VVR. Felipe Barbosa Prado, o rapaz é nota mil. Os nossos ouvintes, vou te falar, eu falo aqui, mas é um auxílio, não é? Que nem se eu tivesse aqui contratado auxiliares dentro do meu mini estúdio aqui, teria o nível que os nossos ouvintes têm. E o Felipe é sensacional. Eu pedi aqui a reportagem da Eucatur, que investiu em ônibus modernos, não é? Eu tirei foto do panfleto que eu peguei lá na rodoviária de Retiro e vou colocar as informações da Brown aqui e vamos fazer a comparação do serviço oferecido no Brasil e do serviço oferecido lá na Argentina, por exemplo, né? Por exemplo, a diferença. No Brasil, a moda ainda é oferecer Wi-Fi, enquanto lá tem um serviço de bordo completo. A Eucatur está se destacando em alguns serviços diferentes aí também, mas ainda está longe do que eu acho que eu poderia chegar, viu? Vamos acompanhar, vamos ouvir a reportagem. Interessante a reportagem da Rede TV. Os passageiros estão cada dia mais exigentes. E para atender a grande demanda, a empresa Eucatur mais uma vez sai na frente, adquirindo 20 novos ônibus Amazon Bus Connection. Um investimento de 20 milhões. Os ônibus são cobertos pela tecnologia, equipado com o que existe de mais moderno no mercado, com um patamar superior em tecnologia, conforto, segurança e conectividade. O Eucatur sempre inovou, sempre esteve na vanguarda. O primeiro ônibus com ar-condicionado rodoviário rodando foi da empresa e veio para Rondônia. Os primeiros veículos executivos vieram para Rondônia já há décadas atrás. E da mesma forma a gente traz essa novidade para cá. Dos 20 novos ônibus Amazon Bus Connection, 8 ficaram em Rondônia, 4 para atender Boa Vista e Manaus e 8 na região sul. Eles têm 1 metro a mais de carroceria, o que facilita na armazenagem de bagagens. Este ônibus é o primeiro do Brasil com 15 metros de comprimento, com 60 lugares. Ele conta com poltronas, leito, internet 4G grátis via wireless. A gente fica muito orgulhoso em poder estar trazendo esse serviço para Rondônia. Rondônia é o nosso principal mercado, é o nosso mercado que a gente mais valoriza e a gente não podia deixar de começar a contemplar Rondônia quando a gente traz um produto novo como esse aqui. Outra novidade é que o ônibus também tem opções de carregamento e conectividade de dispositivos móveis via USB. Além disso, o passageiro terá acesso ao serviço de streaming, que possibilita acessar a rede interna do ônibus através de um banco de dados para assistir filmes, documentários, ouvir músicas, entre outros benefícios. Nesse mundo tão tecnológico, né, a gente quis também trazer essa interatividade para dentro do ônibus. A gente trouxe um serviço diferencial, que a gente vai ter um servidor dentro do ônibus com um conteúdo. E o cliente com seu smartphone, seu computador, seu tablet, vai poder acessar esse conteúdo e ter esse entretenimento também nas viagens que são tão longas, né? E nas trechos de BR que a gente não tem conexão com a internet, vai poder ter agora esse entretenimento que é para poder se distrair durante a viagem com a Eucatur. A empresa Eucatur também se preocupou em oferecer o espaço PET para transportar o animal de estimação com exclusividade. O espaço PET é um local adequado, onde tem o isolamento acústico, mas também existe ali o acesso com ar-condicionado e tal, um espaço climatizado. Joel Pereira, que passava pelo local, aproveitou para conhecer o novo Amazon Bus Connection. Ele ficou apaixonado pelo transporte. Eu vi esse ônibus bonito aqui, a gente sempre está indo para Porto Velho, né, sempre vendo negócio lá, indo para Cuiabá. Eu falei, vou ver que ônibus é esse. Vai ser ruim que eu vou querer ir só nesse agora, né? Porque eles vão ter que comprar mais, porque naqueles outros eu não vou mais não. Você gosta de conforto, comodidade, tudo isso a Eucatur oferece. Isso, e o Zap Zap, né? Tem que ter internet aqui para nós estar conectado com a galera. Esse ônibus totalmente moderno, já de início, ele ficará exposto em alguns pontos para que os passageiros possam conhecer essa grande novidade. Mas durante a noite, ele vai trafegar pelos eixos da BR, passando também pela cidade de Cerejeiras, atendendo todos os passageiros com maior conforto e comodidade, não somente em Rondônia, como em todo o país. Muito legal a reportagem, parabéns aí à Rede TV local lá e à empresa Eucatur nesse investimento. Mas, você prestou atenção, o serviço ainda é o serviço ainda básico, né? É básico. Perto do que os nossos los hermanos oferecem com muita qualidade. Falando neles, vamos lá com mais participação direto de Gualeguaçu, no Parador. Alô, é o amigo Marcelo, né? Tá ligado com a gente? Vamos ouvir. Hola amigo, buen día, aquí de Parador El Tahué, le enviamos un caluroso afectuoso saludo. Ei, meu amigo, obrigado, hein? Próxima vez participa falando o nome, é importante frisar o nome aqui. El Parador El Tahué, ligados com a gente, Gualeguaçu, acompanhando a Rádio Ônibus, hein? Seja bem-vindo você também, onde quer que você esteja, participando de uma emissora que leva informações do setor de transporte de passageiros, o ônibus, de forma inédita no mundo. Participa aqui com a gente, mandando seu alô, seu recadinho também. Se você tem na família um profissional do setor, se você trabalha com a família, setor de transporte de passageiros, aproveita e manda seu recado e conta um pouquinho também da sua experiência no setor de transportes. Passo para você. E a maneira de se manifestar é através do WhatsApp da Rádio Ônibus. Como disse aí o passageiro da Eucatur, tem que ter Zap Zap, né? Então você pode mandar Zap Zap durante a sua viagem pela Eucatur também para o nosso telefone aqui, 16 99182-1468. Ônibus. Rádio Ônibus. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 99996-4779 ou DDD 66-3515-2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Vamos de música para você fazer a sua viagem cada vez mais confortável, no fone de ouvido, claro, sem atrapalhar os passageiros, né? Atenção, passageiro de linha urbana, hotel e rodoviária, né? Não esqueça, você não está sozinho no ônibus, né? Vai atender o telefone, atenda com educação também, não incomodando os outros passageiros. Ninguém precisa ficar sabendo, né? Da louça que não foi lavada, enfim, né? Dos seus assuntos no telefone, né? O que tem acontecido disso não é brincadeira. Boa viagem pra você. Distantes te guiar como um farol. coração dilacerado tenta te esquecer. Você é um lindo sonho, o meu raio de sol, o meu farol, o meu mar. Eu só queria te amar. No fundo do coração, não me deixe na mão. Quero te ver, vencer, renascer. Porque meus sonhos se dissipam e essa dor que me complica. Vida nova, cara limpa, não sou mais filho de vida. Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração. Quero fazer da sua vida poesia e canção. Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol. Oh, oh, oh, oh. Vou te encontrar na luz das estrelas. Te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre. Porque pra mim a vida é te amar. Vou te encontrar na luz das estrelas. Te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre. Porque pra mim a vida é te música enquanto você viaja aqui na Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Ônibus, Rádio Ônibus. Oferecimento de JP Afiações Profissional, afiando alicate de cutícula, facas, faquinhas e facões, de uma maneira muito profissional, ali na rua Manuel Borba, 130 em Santo Amaro. JP está atendendo lá você, não é, JP? Ali pertinho da Desembargador Bandeira de Melo. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Deixa eu mandar alô aqui para os amigos conectados na programação da Rádio Ônibus. Ah, alô, Eliane. Cadê a Eliane, hein? Tá ligadinha com a gente, direto de Itupeva? Alô para o David Sproz. O David compartilhou uma foto aqui. Que linda foto, Viação Atibaia. Parece aquelas fotos, né, que foi combinado. Eu vou passar ali, você fica do outro lado e tira a foto. Não sei quem bateu a foto, mas ficou linda. De um ônibus da Viação Atibaia saindo de um túnel, perto, próximo de uma curva. Coisa linda, linda, linda. Eu não sei quem bateu a foto, mas foi compartilhada aí pelo nosso amigo David Sproser da Viação Atibaia. É, parabéns aí, David. Quem bateu a foto aí, David? Depois conta pra gente. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. 24 horas no ar, Rádio Ônibus, a rádio do motorista de ônibus, do empresário, do bilheteiro. Tem gente me perguntando sobre as entrevistas lá da BBF, lá do Pacaembu. Essas entrevistas ainda vão para o ar. Tem bastante coisa para editar, mas já está disponível a nossa entrevista com o gerente de engenharia, planejamento e desenvolvimento da Volare, o senhor Renato Florenci, que nos recebeu de uma maneira muito legal lá na Volare, onde eu fiz test drive, andei com o veículo, conheci os detalhes e conversamos com ele. Ele conta os detalhes desde a fabricação e o que o carro oferece. Estou falando do Volare 5. Está no nosso canal do YouTube. Assista, está bem legal lá. Dá um like para a gente, que é importante. Se inscreva no canal e compartilhe para outros amigos verem também. Aos pouquinhos nós vamos melhorando os nossos vídeos e nossas entrevistas. Esta da Volare também está legal. Se você não viu, veja que está no canal do YouTube.

para a ducha gelada, a loção perfumada e o doce de leite no lar, Doce Lar. Amanhã tem mais. Pegue um ônibus, suba, relaxe, salte e você chega lá. Ele é parte indissociável do seu destino. Pequeno poema retirado de um calendário da Mercedes-Benz do Brasil, do ano de 1995. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Tá aí o poema do ônibus, para quem não tinha escutado ainda, para saber um pouquinho, é um resumo da paixão por ônibus e como o ônibus faz parte também da nossa vida, não é? Boa viagem para você. Acabei de compartilhar aqui, a imagem tá horrível, né? A fotografia não tá embaçada, né? Eu acabei de tirar aqui, ainda nas pressas aqui do celular, mas só para você ter ideia, eu escrevi aqui o que a empresa Braun, ela oferece lá na Argentina. E a diferença do serviço oferecido no Brasil. Empresas rodoviárias de longa distância na Argentina oferecem serviços VIP, auxiliar de bordo, mantas, almofadas, bebidas, aperitivos, café da manhã, entrada fria, jantar, outras coisitas mais, além de você ser muito mimado durante as viagens. De cidades, entre cidades, lá na Argentina mesmo, né? Não são tão longas distâncias assim, não. É, você faz as viagens lá de Buenos Aires a Rosário, de Rosário a Santiago, Tucumã, Salta, e serviços excelentes. No Brasil, alô André Luiz, me ajuda aí, você que experimentou o serviço. No Brasil, o máximo é o Wi-Fi 4G, e elas estampam isso como se fosse o máximo, não é? Tem alguma coisa errada nisso tudo, gente. Pelo preço da passagem que se paga no Brasil, elas deveriam oferecer muito mais, não concorda comigo? Qual sua opinião? Participa com a gente aqui. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66-999-964779 ou DDD 66-3515-2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. 24 horas no ar, a Global Tour, nossa parceira aqui também, a mais nova parceira da Rádio Ônibus. Se você quer anunciar o seu produto, seu serviço, seu comércio, e não precisa ser ligado exatamente ao setor de transporte, material de construção, loja de roupa, sorveteria, que mais? Lanchonete, o que você pensar aí? Que as famílias dos motoristas já estão nos acompanhando, e todo motorista, empresário também, vendedor de ônibus, lavador de ônibus, agenciador, consumidor. Então aproveita o espaço aqui para divulgar. Nós estamos em fase de crescimento, startup, então é um preço bem acessível para que você esteja conosco também, fazendo parte da família Rádio Ônibus. Bom, eu estou acabando de lançar aqui um questionamento aqui para você refletir comigo, né? Por que lá na Argentina se consegue oferecer um serviço tão bom? E não é de graça, né? O passageiro paga. Mas aqui o marketing das empresas brasileiras é muito fraco. É? Os serviços, o máximo que se oferece, Wi-Fi, nós ouvimos agora há pouco aí o Catur, que tem até um espaço pet, né? Você pode levar o cachorrinho para viajar dentro do ônibus, olha que legal, tem um espaço pet lá com mais segurança, tem o sistema onde você pode assistir filmes, né? Mesmo sem sinal de internet, acessando o banco de dados lá do ônibus, é bem legal isso, mas não chega, na minha opinião, próximos aos serviços oferecidos lá na Argentina. E também, está dizendo o André Luiz, que experimentou o serviço, o brasileiro motorista e instrutor André Luiz, também das chilenas e peruanas. Nós estamos muito atrasados, hein, gente? Que coisa é essa? Você sabia disso? Eu estive na Argentina, vi de perto, eu não experimentei o serviço, mas vi o serviço lá, nas paradas, na rodoviária, vi o serviço e é invejável. Nós não temos nada igual aqui. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. 16991821468, participe deixando a sua opinião aqui também. Serviços brasileiros oferecidos pelas empresas não deveriam ser melhores, oferecer mais do que estão oferecendo nas linhas rodoviárias, também nas longas distâncias, não é? Viagem de 600 quilômetros, daí para mais, ou por que não viagem de 500 quilômetros já poderia oferecer. Tem empresa que nem água está oferecendo, hein? Nem água. Será que é o passageiro que é bonzinho demais e não reclama? E está satisfeito quando oferece um Wi-Fi meia boca? Funciona mais ou menos? E aí a gente fica satisfeito? Olha as empresas argentinas, Eduardo Perruchold, por essas também adoraria estar aí em Buenos Aires, né? Ou em outros lugares da Argentina, viajando de ônibus, conhecendo o serviço. Em breve, se Deus quiser, estaremos aí. Quero experimentar o serviço da Cenit Transporte, viajando entre as cidades aí. E isso se o motorista foi Eduardo, né? Tem que ser o Eduardo para a gente viajar pela Cenit Transporte, é o mesmo grupo da Flecha Bus. radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Eu tive conhecimento desse serviço pela primeira vez pelo André Luiz, nosso grande amigo aqui, profissional do setor, gosta demais de ônibus e foi experimentar o serviço em outros países, né? Ele já tinha contado em uma das entrevistas. Eu acreditei, mas é outra coisa quando você vê de perto, né? Estando lá na Argentina, eu vi o serviço de perto e eu fiquei pensando, se eu fosse empresário no Brasil, por mais difícil que seja, a gente sabe que é, pelo número de impostos e tanta roubalheira que aqui também tem, eu ia procurar oferecer o melhor do serviço. Eu acho sensacional quando tem serviço de bordo e quando tem as lindas rodomoças, né, no ônibus, servindo, perguntando se o senhor está bem, se precisa reclinar a poltrona, se precisa ajudar nisso, naquilo outro, que é uma água. Imagina um serviço desse, gente. Sendo oferecido pela Itapemirim, pela Aviação Cometa, sendo oferecido por tantas empresas grandes aqui no Brasil que estão, né, com o domínio de suas linhas há tantos anos. E o máximo que estão oferecendo agora é Wi-Fi meia boca. André Luiz, sua opinião. Opa, bom dia a todos aí, os ouvintes, Carlos, tudo bem? Muito bem. Então, essa abordagem aí ao transporte rodoviário internacional já faz um bom tempo aí. Então, o serviço lá é bem diferenciado. Dependendo do serviço lá, do segmento, café, almoço e janta, meu amigo, dependendo aí do sul do Chile, norte do Chile, os internacionais, cito até a Cruz del Sur, a Turbus, Cruzeiro del Norte, a outra afiliada deles lá, Sol del Paraguai, várias empresas que fazem esse serviço. E aqui no Brasil, realmente, como você teve comentado aí, lamentável, o marketing é muito devagar, fraco. Tinha feito estudo técnico sobre isso e, inclusive, até tive algumas dificuldades para levantar dados sobre isso, né? Junto à NTT e algumas associações aí que tratam do assunto, né? É muito complicado mesmo. Ah, mas eu estava esperando o momento, viu, André? Não vamos parar, não. E como a nossa Rádio ônibus agora é internacional e está chegando lá para Los Hermanos, na Argentina, né? E já com mensagem aqui dos amigos, vamos colocar de novo aí, só para André ter a noção de como o nosso trabalho está se estendendo por lá também. Lá no El Parador Ertague, ligados com a gente também, é o amigo Marcelo. Olá, amigo, bom dia, aqui de Parador Ertague, le enviamos um caluroso afectuoso saludo. Em Gualeguaychú, e lá muitos ônibus vão parando lá também, hein? Tive a honra de conhecer esse parador. Eduardo Perruchold, já nosso companheiro. Amigo. Opa, esse é o mesmo, né? Volta lá com outro áudio, que tem o Eduardo Perruchold aqui com a gente também, já faz bastante tempo. Bom dia, amigo Wiki e ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui falando, Eduardo. Você falou ontem, o parador aí em Gualeguaychú se chama El Tagüe. Tagüe, amigo, Parador El Tagüe, del amigo Daniel Giachello, donde para motorista de ahí de JBL. Bueno, aquí estoy en Villa Carlos Paz descansando un poco para seguir viaje para Mar del Plata. Amigo, espero se encuentren todos bien, que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo, Eduardo. Chau, chau. Alô, amigos da Argentina, Entre Rios, ligados com a gente agora também. Gualeguaçu, tem mais gente acompanhando. Gente, eu vou encerrar o programa hoje, que nosso tempo já se esgotou aqui. E eu vou encerrar agora com a última mensagem que eu gravei com o Moacir Morgon, faleceu ontem, nosso amigo empresário da Turismo Santa Rita de Cássia, no dia que ele recebeu o ônibus DD Comil. Zerinho, zerinho. E foi dessa maneira que ele estava apresentando o ônibus. Na sequência, depois da vinheta, tem o Sertanejo Clássico na Rádio Ônibus. Não desliga, fica aqui. E eu volto amanhã com mais tempo também na nossa primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, que agora também é internacional. Estamos trabalhando para transmitir a nossa programação também em língua espanhola. Moacir, vamos lá mostrando um pouquinho, apresentando para todo o Brasil. Oi, Carlos Henrique. Tudo jóia? Que bom você. Graças a Deus. E agora agora mais uma bênção, né? Graças a Deus. Estou aqui com o bebê mais novo da aviação Santa Rita de Cássia. Então, amigos, vamos lá. O Moacir vai mostrar um pouquinho dos detalhes desse veículo, que em breve você poderá viajar pela Turismo Santa Rita de Cássia a bordo desse também. Tomara que seja com a Rádio Ônibus. Aqui, ó. Aqui nós temos um salão. Até aqui ainda as capinhas que vêm, as toucas que vêm de reserva, né? Tá aqui, ó, vem aqui. As poltronas já é no novo modelo, ela é mais soft, ela é mais, e já na nova cor também, na cor marrom. Aqui também, se você ver o piso aqui, o piso tem um diferencial agora já no estilo de madeira, né? Também é bonito. Os detalhes são aqui são outro detalhe mais importante que tem agora na carroceria. É a espessura da poltrona no encosto da poltrona. Mas isso dá mais conforto aqui no encosto, exatamente. Tudo com encosto de perna. A outra inovação que teve nesse ano foi essas lâmpadas de LED, né? Aqui enfeitando já o novo estilo do teto.